medo, eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Entre o lodo do quarto solitário, eu acorrentado pelas pernas igual cachorro, recebendo um prato de comida por dia sempre estragada. Nunca reclamava, cada pedido de socorro era chutes e tapa, com o joelho resistente à ponta de prego. Surra de frio no banho gelado, aguentava quieto, esperando a hora que a arma acabasse. Com isso recuava, poupava meus sofrimentos. Mais dolorosa que a fome é ver a mãe causando isso. Como retribuir amor pra quem nunca chamou de filho? A rua me acolhia, o sofrimento me tornava homem. Que eu nem conhecia, me chamava pelo nome. O que é sentimento? Afeto, família. Sente inveja de quem acorda e recebe o bom dia. Perdi meu pai com 5 de idade. A infelicidade, esconder a verdade pra amenizar meu baque, foi tarde. Ando meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Substituído pelo padrasto, maior carrasco. Tinha todos os ingredientes propensos pro fracasso. Desmotivado, problemático, nasci no mundo errado. Sem festa de aniversário, na contagem pra virar afinado. Longe da escola, sem o futuro. Saí de casa com 15 pra conhecer como era o mundo. Eu vi de tudo que sua mente possa imaginar. Se for pra comparar com lá, a rua era um bom lugar. Calçada gelada, se cobrindo com papelão, pedindo nos comércios um pedaço de pão. A refeição entre moradores de rua, viciados no crack, assistindo a prostituição de camarote na cidade. Reciclo ferro velho, levanta o trocado. Vai diversão no fliperama, o The King do bairro. Quando serei feliz, como a propaganda diz, uma casa, uma família, como eu sempre quis. Me diz, eu ando meio desligado. Eu nem sinto nem os meus pés no chão. Às vezes eu olho, também não vejo nada. E eu só fico pensando comigo mesmo, se você ainda me quer. Só que não teve meu rosto no Cidade Alerta. Na detenção fazendo um gesto, lotação na cela. Tomei esse tapa na cara, tô firme e forte na ativa. Bem longe o que eles queriam fazendo apologia. Cê viu como aprendizado, fado pesado não é fácil. As palavras que humilharam são engolidas de fato. Minha base é feita de sangue, por isso o gênio é forte. Quem vive o inferno em vida, não sente medo da morte. Passei no teste da vida, foi tipo uns jogos mortais. Deixa essas fitas pra trás, pra reviver nunca mais. Que o futuro é progresso, mas não abalo com pouco. O coração é humano e os pensamentos é bem louco. Chegando aos 30 de idade, um eterno jovem aprendiz. Choro antecipadamente e amanheço feliz. Um morador de favela, história pra um bom roteiro. Vivo um capítulo por dia como se fosse o primeiro, parceiro. Ando meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer. Ando meio desligado, eu nem sinto os meus pés no chão. Olho e não vejo nada, eu só penso se você me quer.